André Cidis, o mural de Índio Coara. O parceiro nego da brigadeira. Chega aí assim, ó. A novinha aqui jogar pra nós, hein? Jogar pros cremos. Vem jogando, bebê. Tamo junto. Quinho Madeirada. Já é nego. Que ela gostou. Fiquei sabendo que a novinha aprovou. E aí, Quinho, ela gostou. Fiquei sabendo que a novinha aprovou. Ela senta gostoso, rebola gostoso. Que joga pros cremos. Ela senta gostoso, rebola gostoso. Que joga pros cremos. Ela senta gostoso, rebola gostoso. E joga pros cremos. Ela senta gostoso, rebola gostoso. Joga pros cremos. Ela senta gostoso, rebola gostoso. Que joga pros cremos. Ela senta gostoso, rebola gostoso. Que joga pros cremos. Ela senta gostoso, rebola gostoso. Joga pros cremos. Ela senta gostoso, rebola gostoso. Joga pros cremoso. Quinho Madeirada. Vambora. Gostou da cremosa, filho? Sentou gostoso. Aí, ó. E aí, nego, ela gostou. Fiquei sabendo que a novinha aprovou. E aí, Quinho, ela gostou. Fiquei sabendo que a novinha aprovou. Ela senta gostoso, rebola gostoso. Que joga pros cremos. Ela senta gostoso, rebola gostoso. Que joga pros cremos. Ela senta gostoso, rebola gostoso. Joga pros cremos. Ela senta gostoso, rebola. Vai, mãe, vai. Ela senta gostoso, rebola gostoso. Que joga pros cremos. Ela senta gostoso, rebola gostoso. Que joga pros cremos. Ela senta gostoso, rebola gostoso. Joga pros cremos. Ela senta gostoso, rebola gostoso. Joga pros cremoso. Oi, parceiro Quinho, tamo junto. Meu parceiro Flavinho, nego da brigadeira, tamo junto. Vem no velho do tio Pivete. Vambora. Pra bater no paredão, pra tocar no paredão. Meu parceiro Quinho, tamo junto. É pra tocar no paredão. Segue o Insta do tio, arroba aqui, o Madeirada, Pivete. Que dali, que dali. Meu parceiro Lucas Boquinha e Cremozinho, tamo junto. Quinho Madeirada.